Essa daqui é do tempo que vovô se apaixonou pela rapariga lá do brega e vovó mandou arrancar as orelhas dela tudo. Ô, mulher braba. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci, naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui já não foi pra me distrair. Eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do teu carinho, pois me sentia tão sozinho e já não podia mais lhe esquecer. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra morar comigo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, vou levar você pra ficar comigo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Agora você vai chorar com força, chuchu. Ai, malvada. A zona tá de porta aberta. Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que sinto de olhar em teus olhos, ganhar teus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo, agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo, eu vou tentando te encontrar. Vou me perder, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, num abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Isso aqui é pra sofrer, é pra beber, é pra fazer amor. E nesse desespero que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo, agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Sem você, você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo, eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, no abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Sem você, você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo, eu vou tentando me encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio meus passos no abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Sorria, meu bem, sorria da infelicidade que você procurou. Chorar pra quê? Chorar? E você deve sorrir, que o outro dia será bem melhor. Querida, o seu erro você vai pagar. Entenda que eu não posso mais te aconselhar. Confesso que você foi o meu grande amor. Sempre sorria, sempre sorria, assim como estou. Sempre sorria, sempre sorria, assim meu amor. Sorria, meu bem, sorria da infelicidade, o que você procurou. Sorria, meu bem, sorria, como você hoje chora por alguém que nunca lhe amou. Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia, quem ri por último ri melhor. Chorar pra quê? Chorar? Você deve sorrir, que o outro dia será bem melhor. Eu sou só que é pra você tomar uma pensando no barão. Só que é quando o barão era virgem. Ô, oh, dona Gilda, que saudade de tu. Sentimental eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que me diz como ele é sentimental. Romântico é sonhar. E eu sonho assim, cantando essas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Isso aqui é onde o menino chora e a mãe não vê. Que saudade de tu, mulher. Você me levou às loucuras. Aprendi tudo, tudo, tudo. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Ficar como eu fiquei, cada vez mais caliente, barão. La farra de barão, mais caliente do que nunca. Albaroncito, tu una pica me gusta, bebé. Sinto que é grande a tristeza, intensa o inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. Em nada mais posso crer, para mim nada existe. Somente eu sei dizer por que vivo tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não desprezo e mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. Solidão, amargura, desprezo e mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Chuchuzinho, é farra de barão, hein? O boteco mais gostoso. Você é luz, é raio, estrela e luar. Põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo e eu sou paixão.